sombra se levantou contra Israel, a dúvida surgiu. David em seu coração vacilou. Contar o povo o erro ele assumiu. Joabe com temor as ibritiu. Ó rei, não busque o que é vão. Todos são seus, não se afaste do Senhor. O que importa é a nossa união. Corações prostrados, levamos a ti com lágrimas e arrependimento. Como poeira ao chão, nossas vidas entregamos com amor. Recebe o sacrifício do nosso coração. David viu o anjo com a espada, o terror invadiu seu ser. Clamou ao Senhor pela nação amada. Que a tua mão sobre mim venha pender. Ornã, ao saber, se prostrou. Leva este lugar, é teu, ó rei. Mas David em fé se posicionou. Não darei ao Senhor. Como poeira ao chão, nossas vidas entregamos com amor. Recebe o sacrifício do nosso coração. E quando o fogo do céu descer sobre o altar que levantamos em fé, saberemos que o Senhor, nosso Rei, escutou nosso clamor e a paz vem também. Corações quebrantados a ti vão voltar. Teu amor nos renova, nos faz caminhar. Corações prostrados levamos a ti com lágrimas e arrependimento. Senhor, ouve nosso clamor. Como poeira ao chão, nossas vidas entregamos com amor. Recebe o sacrifício do nosso coração. Essas letras refletem a história de arrependimento de David, seu clamor por misericórdia e a importância do sacrifício verdadeiro. O estilo é apropriado para adoração, com uma abordagem cinematográfica, trazendo à tona a reverência e a busca pela presença de Deus.